Muito bem, cantou para vocês Paula Fernandes, linda canção, né? Um beijo para Isa Torres, Erineu de Brito, Márcia Farias, Patrícia Maiara, o Quinca Cabra Danado, a todos vocês aí, tantos e tantos ouvintes em Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão, ouvintes da Tropical FM. Um abraço toda a equipe, né? O Ilami, a Marlene, todos vocês, muito obrigado, viu? Quem vai cantar bonito agora? Vou cantar para vocês meu novo sucesso, Quero Você Pra Mim, canta Diego Valadari. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar! Eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo! Quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Muito bem, muito bem. Um abraço, meu amigo Big Night. Ele é da banda Os Big Nights, aí da região de Salinas, onde nós temos a Rádio Cultura FM. Um abraço, diretor Valmir Clabuchá, todos da equipe aí de Salinas, exibindo o nosso programa. Ele faz muito show aí na região de Salinas, São João do Paraíso, Taiobeiras. Nós temos audiência fantástica em toda essa região. Muito obrigado a todos vocês, viu? Meu amigo Edgar de Oliveira, sua esposa Ayla Cristina, em Santa Luzia do Paroá. Também a mocinha, o seu marido Belo. E tantos vocês, tantos amigos aí nós temos nessa cidade. Muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Adriano Vieira, de Timóteo, Minas Gerais, da Rádio Dinâmica FM, exibindo nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? É, meu amigo Cícero Júlio, Rádio Difusora FM de Zedoca. É, aí no Estadão do Maranhão, programa todos os dias às 18 horas, é sucesso de audiência. Muito obrigado. Meu amigo Valderlino Miguel, Rádio Rainha da Paz, FM, em Licínia, também no sul de Minas Gerais. Um abraço aos locutores Pedro Martins, a Suzana Andrade, todos vocês aí, muito obrigado, viu? No quadro Ao Som da Viola, quem canta bonito, Daniel, tocando em frente. Vamos tocando em frente, porque daqui a pouquinho o Ítalo Rocha, cantor de sucesso de Goiânia para o Brasil, vai cantar e conversar com a gente. Canta, Daniel. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Música.

Eu estava vendo semana passada você, o Cleison Ferreira, meu amigo Cleison Ferreira, grande comunicador. Um grande abraço. Da Rádio Rodoviária e da Rádio São Sebastião Web, em São Sebastião, Distrito Federal. Ele entrevistou você e postou em seguida no Facebook. Eu estava vendo, parabéns, viu? E aí tive o prazer de convidar você a vir aqui, o Wellington, meu amigo Wellington, fez o contato, sua produção, e eu fico muito feliz de estar recebendo você aqui, tá bom? Prazer é meu, né? Ítalo Rocha, você é compositor também? A gente compõe também, né? A gente tá aí na estrada aí já há 4 anos, né? Tá certo. Essa música Toma Pega, é sua? É uma parceria minha com o compositor Luciano Ferraz. É um estilo mais dançante, é? É um estilo mais dançante. É como é que fala? Um besteiro dela aí. E graças a Deus o povo tá gostando. Vamos mostrar pros nossos ouvintes? Bora tocar e cantar. Canta, Ítalo Rocha! Toma, pega! Toma, pega, toma, pega o telefone, dá uma ligadinha. Avisa pra sua mãe que vai dormir na amiguinha. Aí a gente fica, namora mais um pouco. Vai logo que tá tarde, eu já tô ficando louco. Ítalo Rocha no Mundo Sertanejo. Rapaz, tu tem um potencial de voz muito bom, parabéns, viu? Muito obrigado. Estamos aí pra agradar todos os públicos, né? Músicas tracinho, música romântica. Tá certo. E... então você é o Justin Bieber da música sertaneja? Rapaz, o povo comenta. Muito bem. Ô Ítalo, você está há quanto tempo aí profissionalmente? Esse CD é de número qual? Esse é o nosso primeiro CD. Primeiro CD, a gente, né, fez um EP de 5 músicas, né? Músicas, um repertório bem diferente, bem pra cima. Pegou um lado de um besterol, um lado de vaneiro, um romântico, né? Ah, muito então, bem. Então, assim, tá sendo bem aceito. Cantar, eu canto há 8 anos, mas profissionalmente 4 anos. Né? Sim, aham. Já que tive uma dupla e resolvi seguir carreira solo. Maravilha. E graças a Deus tá encaminhando tudo certinho, né? A gente tá aí. Tá certo. Mas você é tão jovem já com essa história toda. Já. Se contar minha história, você chora, rapaz. E o seu papai e sua mãe, qual o nome deles? É o Renato, né, a Cristina, tá todo mundo aqui, acompanhou na estrada. Né? Parabéns, são os patrocínios. Os patrocínios, o Elton, Refrigelo aqui de Brasília, que tá dando nosso apoio, graças a Deus. O apoio familiar da família, assim, é muito importante, junto, né? Acho bom demais. Ainda ontem nós recebemos a dupla Marcos Henrique e Gustavo, eles estavam comentando que a família deles lá em Vilhena, Rondônia, tá, todo mundo ouviu o programa, todo mundo gostou, isso é muito legal, né? Isso é, a gente pega a estrada, na hora que a gente chega em casa, quando a família não vai, né, a gente já chega louco pra... Tá certo. Essa música, Estou Te Esperando. Essa aí é, na verdade, a nossa música de trabalho, né? A gente tá trabalhando nela, essa romântica, inclusive o videoclipe tá saindo agora em janeiro. Sim. E estamos com a Hoje Eu Tô No Clima, com uma música bem pra cima também. Mas já tem música saindo nova aí. É Socorro, Socorro. Socorro, help. Tá pedindo agora socorro. Tem um corno que está atrás de mim. Vixe, então, Maria. Vamos mostrar para os nossos ouvintes? Bora lá. Ítalo Rocha canta no Mundo Sertanejo. Estou Te Esperando. Cabeça não esquece o que o coração gravou. Esse amor permanece me causando tanta dor. Aquele beijo, o seu toque, impossível esquecer. Por que saiu assim? Por que se afastou de mim? Se era pra machucar, então por que me fez amar? Me perdi nesse labirinto, tô tentando me achar. Estou sem rumo, buscando uma solução. Todos os caminhos só me levam à solidão. E sem respostas vou tentando me manter de pé. E o que fazer quando sofrer virou rotina? Quando a falta de um alguém te domina, bagunça os teus sonhos te impedindo de viver. Ouço a música e vivo o passado da gente. Que bom seria se você estivesse presente. Tirasse logo essa agonia que está me matando, mesmo sabendo que não vai voltar. te esperando. Estou sem rumo, buscando uma solução. Todos os caminhos só me levam à solidão. E sem respostas vou tentando me manter de pé. E o que fazer quando sofrer virou rotina? Quando a falta de um alguém te domina, bagunça os teus sonhos te impedindo de viver. Ouço a música e vivo o passado da gente. Que bom seria se você estivesse presente. Tirasse logo essa agonia que está me matando. Mesmo sabendo que não vai voltar, estou te esperando. Muito bem, estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Muito obrigado a todos vocês, meus queridos amigos ouvintes. Olha, como o tempo é corrido, sintam-se todos abraçados, viu, por nós aqui do Mundo Sertanejo. Não dá tempo de falar o nome, porque graças a Deus são milhares de pedidos de alôs que eu recebo no Facebook, no site, mas na medida do possível a gente vai mandando alô para os nossos amigos que estão sempre interagindo com o Diego Valadares no Facebook. Muito obrigado a todos pelo carinho. E você ainda não está no meu Facebook? Adiciona aí, Diego Valadares, a gente vai estar sempre falando, tá bom? Ítalo Rocha, vamos cantar ao vivo, senhor? Bora cantar uma música aqui? Essa música aqui, rapaz, a gente teve uma história com um amigo nosso e quase aconteceu comigo. Né? Do corno aí, bora tocar e cantar, bora lá. Ítalo Rocha ao vivo. Fui pra balada pra arranjar uma namorada. Encontrei uma safada que disse estar afim. Arrastei ela pra poder passar o pente. Nunca vi mulher tão quente. Fiquei louco, tô afim. Tô arrasado, ela tem um namorado. E agora o safado tá correndo atrás de mim. Socorro, socorro. Agora tem um corno que está atrás de mim. É uma história real? Como é que é? Rapaz, a história foi real. O corno correu atrás mesmo. Vixe, Maria. Só graças a Deus, não foi de mim, né? Mas não te pegou, né? Não, pegou não. Ah, não pegou. Não pegou. Não pegou a vítima. Eu tava lá pra ajudar meu colega na hora. A história é engraçada. Essa já está no CD ou vai estar no próximo? Essa vai estar no próximo CD, né? A gente tá quentinha, novinha. Tá quentinha, novinha. Tá no estúdio. Bem. E a gente vai cantar uma agorinha pra vocês, um pedaço da romântica ao vivo aí pra todos vocês. Antes, porém, essa Hoje Eu Tô No Clima. Essa Hoje Eu Tô. Nós estamos no clima aqui no Mundo Sertanejo. Tá todo mundo no clima. Tá todo Diego mundo no Valadares, clima. Diego Valadares, o povão que tá aqui dentro aqui. Só gente boa, só artista, né? Só artista aqui hoje aqui. Muito bem, então vamos aí cantar? Bora lá, bora tocar e cantar ela aí. Toca o CD. Hoje Eu Tô No Clima, canta Ítalo Rocha. Ítalo Rocha vai mostrar o que é que há. Cheguei na balada, tava lotada. Fiquei perdido no meio da mulherada. Nunca vi tanta delícia me dando bola. Como se eu fosse a última Coca-Cola. Hoje eu tô com tudo, eu tô no clima da pegada. Eu vou borrar o batom dessa mulherada. De mansinho, com jeitinho, elas vão gostar. E Ítalo Rocha tá aqui pra ensinar. Vem devagarzinho. Vai rebolando, vem gostosinho, que o clima vai esquentando. Bebe no copo dela, só pra zoar. Leva ela pro escurinho, vai beijando depois. Ah, ah, ah, pra lá e pra cá. Ah, ah, ah, pra lá e pra manda pegada. Eu vou borrar um batom dessa mulherada. De mansinho, com jeitinho, elas vão gostar. Ítalo Rocha tá aqui pra ensinar. Vem devagarzinho, vai rebolando. Vem gostosinho, que o clima vai esquentando. Bebe no copo dela, só pra zoar. Leva ela pro escurinho, vai beijando depois. Ah, ah, ah, pra lá e pra cá. Ah, ah, ah, pra lá e pra cá. Ah, ah, ah, pra lá e pra cá. Ítalo Rocha vai mostrar o que há. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Ítalo, canta ao vivo. Quanto você vai cantar pra nós? Vou cantar uma música romântica agora, né? Nossa música de trabalho. A faixa 4 do nosso CD. Faixa 4. É sempre os apaixonados. E... sempre aquele pra mim, inclusive? É, pra você, né? Eu sou um cara apaixonado. Mas a gente que muito. Tá na estrada aí, a gente tem uma namorada e sente a paixão e a saudade bate daquele jeito. Saudade dela. Bora lá. Ao vivo! A cabeça não esquece o que o coração gravou. Esse amor permanece me causando tanta dor. Aquele beijo, o seu toque, impossível esquecer. Por que saiu assim? Por que se afastou de mim? Se era pra machucar, então por que me fez amar? Me perdi nesse labirinto, estou tentando me achar. Estou sem rumo, buscando uma solução. Todos os caminhos só me levam à solidão. E sem respostas vou tentando me manter de pé. E o que fazer quando sofrer virou rotina? Quando a falta de um alguém te domina, bagunça os teus sonhos te impedindo de viver. Ouço a música e vivo o passado da gente. Que bom seria se você estivesse presente. Tirasse logo essa agonia que está me matando. Mesmo sabendo que não vai voltar, estou te esperando. Ê, musicão, hein? Parabéns. Autoria sua? Essa autoria é nossa com o nosso parceiro Luciano Ferraz também. Muito bem. A gente estava meio apaixonado, né, na hora lá. Meio não, aí. Apaixonado inteiro isso aí. Tava, né? Você que tava. Ô, Ítalo, seus contatos para shows, viu? É, para os nossos contratantes do Brasil inteiro te levar aí para as cidades, para animar as festas de prefeituras, clubes. Vai aí, telefone, redes sociais. Os nossos contatos são 62, DDD 62, 3224-7822. 3224-7862. Não, 22. 22. 3224-7822. 3224-7822. 3224-7822. Tudo 62, né? Tudo 62. Agradecer desde já a todos os fãs, né? Nossos seguidores no Facebook. Só adicionar, seguir a gente lá, Ítalo Rocha Oficial. Ei, estamos aí, bora fazer a festa no Brasil inteiro aqui daqui a uns dias. Já tá fazendo, né? Graças Ítalo a Deus. Ítalo Rocha Oficial no Facebook. Isso mesmo. O site já está no ar, tá? O site já está saindo, né? Esse mês de janeiro agora, né? A gente vai fazer, já fez um lançamento oficial e o site demorou um pouquinho, também enrolado, né? Tá chegando de trem de ferro um pouquinho, mas... Tá certo. Tão firme e forte aí, né? Pra todo o povo brasileiro aí... O povo vai ouvir falar muito da gente ainda. Diego Valadares, sim, Ítalo Rocha. Ítalo Rocha, Paulo Terra. Todo mundo junto aqui. Marcos, Henrique, Gustavo. Todos vocês amigos, artistas do Brasil inteiro que queiram divulgar os seus trabalhos.